096. Tô no 096, altímetro no 0 no 7, tá visual abaixado e travada. Afirmo. O 1096, o vento 210 graus com 15 nós, com 15 nós, pouso autorizado, pista 28. Livre pouso 28, gol 1096. Tá 3197, decolagem 26, chama controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, bom fim de semana aí pra todos. Boa noite. Controle, boa noite, o 3197 decolou, mantenha proa 2500. Voo 3197, contato radar, decolagem, submarino nível 340, via saída, Sambo Uno. Sim, assume então, Sambo Uno. Afirmo, Galeão, Sambo Uno, via saída, Sambo Uno. Prato 3197. 081, reduza para 220 nós. Reduzindo, velocidade 220, gol 9081. Controle Oxane 6259, vai atingir uma centena, pode prosseguir ou mantém? Subi e mantém 360, Oxane 6259, cancelada a inscrição de altitude. Sobe e mantém o 360, 63, 6259. Bom, controle, até 3197 para manter 190 de proa aqui por 10, 15 milhas. Confirma o controle, desvios. Afirmativa, 3197 vai manter a proa 190 por mais ou menos 15 a 20 milhas. 7 do desvio em forma alterna na proa da posição Leida. Sim, pode voar Leida da presente, então? Foi Leida, tá 3197. Obrigado, senhor. Solos 28, à esquerda vai chamar o solo 21, decimal 9. Sem por gentileza se a ficha tá molhada ou tá seca? Tá sequinha a pista. Obrigado, 219. Certo, boa noite. Aí. O 9081 completa a redução para 1809, desse mantenha 3, pois, 2 mil pés, o seu altímetro no 0197 está estabilizado. E reduzindo a 180, descendo a 2 mil pés, confirma o ajuste, o 9081. Ajuste de altímetro no 1097, tráfego precede ao Alfa Tango 72 com grau de speed 200 nós, que está agora a 3 milhas para a posição usar. Gente, gol 9081. pesado X-ray pro 2795. Afirmo, Azul 2795, autorizado LS X-ray, informe estabilizado. Autorizado, portaria estabilizado, 2795. Voo 9081. Controle, voo 9081. Iniciando sua aproximação, o tráfego PSL está agora 5 mil à sua frente. Ok, reduzindo, voo 9081. O 9081, retorna, dá para adequar a 5 milhas do tráfego à frente, passando a volume 500 pés, curva direita na proa 350, aguardo o direito para que setor localizador. Direita 350, com 9081. Estabilizou no ILS, X-ray da 282795. Azul 2795, contato final, já me torno, 18, decimal 95. 295, azul 2795. Xanel 6259, chama agora centro Recife, chama 18, decimal 1. 35, alterna, 125, decimal 1. Alterou, Xanel 6259? É, negativo, pode passar as frequências. Afirma, 128, decimal 35, alterna, 125, decimal 1. 2835, 25, ano, bora. Voo 9081 para o localizador, esquerda na proa 240, informe estabilizado. Esquerda 240, reportaria estabilizado, voo 9081. 795, informe chuva leve sobre o campo. O altímetro no 0, no 7, reporte visual. Reportaria ele visual, 2795. Então 3197, chama agora o centro Recife, na frequência 18, decimal 35, alterna 251. Boa noite, obrigado, 3197. O 9081, completo curva esquerda na proa 220. Esquerda, 220, boa 9081. Controle Salvador, boa noite, azul 2781. Azul 2781, na sinalização, foi Sanvo, para interceptar a chegada Sanvo. Corrijo, para interceptar a chegada TPIP-1. Informe no portal de Cida, Azul 2781. Está voando na proa de Sanvo, a chegada é TPIP-1, o Azul 2781. 2795, pista molhada, graças. Voo 9081 no visual quadrado. Negativo, voo 9081 está instrumento. Chat estabilizada? Estabilizado, voo 9081. O PS final chama em torno 18, decimal 95. 1895, 1902. Salvador, boa noite, gol 9081, tá no LS da 28. Gol 9081, boa noite, altímetro 1017, quando na aproximação, aguarda no pista livre, teto estimado em torno de 900 pés, chuva leve sobre o campo, reporte visual. Vai reportar visual, gol 9081. Azul 2795, no solo 36, liberando a esquerda, agilizando por gentileza, chama o solo 121, decimal 9, boa noite. Vai liberar a esquerda e chamar 1219, agilizando, azul 2795. Gol 9081. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus com 12 nós, uma dúzia nós, pista molhada. Copiado, gol 9081, pouso autorizado na 28. No solo 39, à esquerda, ao livrar, chama o solo 121, decimal 9, boa noite. Esquerda 219, gol 9081. Yeah. Azul 2781, desça para 3 mil pés, altímetro 0017, está presente, está autorizado o quadrado TPIP. 3 mil pés, autorizada a descida, está presente, voa TPIP, o Azul 2781. Salvador, Oceania 63, 10, boa noite, ponto de espera da 28, pronto. Oceania 6310, decolagem autorizada, da 28, venta 230 graus, 12 nós. Arim decola da 28, Oceania 6310. Azul 4298, controle Salvador, assina identificação dessa via chegada TPIP 1. Para o nível de voo 050, ajuste altímetro 1017. Controle Azul 2781, informa desvio à direita da rota de ouvido da formação, a proa é a 090 por aproximadamente 30 milhas. Autorizado, proa 090 por 30 milhas, o Azul 2781. Salvador, boa noite, Oceania 6310, mantendo a proa da 28. Oceania 6310, contato radar na decolagem, suba. Veio da fuga, transição Caju para o nível 350. Confirmo? Veio sair da Aron, transição Caju, Oceania 6310. Aron Caju, via o 350, graças. Information data is same level 160 event arrival. Oceania 6313. Qualquer descend via Equita Live, altimo 01017, descend to Skat Level 070. Controle o azul 2781, retomou a rota, está voando o TPIP. Pente azul 2781, está autorizado a final do procedimento LS Zulu, bicho 28, desce para 2110, altimetro 1017, reporte desde o alcampista. Autorizado o procedimento LS Zulu, da 28, descida para 2000 pés, reporte estabilizado 27, o azul 2781. Xanaima 313, reduz velocidade 2209, é o número 3 na aproximação. 2209, Xanaima 313. Azul 4298, desça para 3010, altímetro 1016. 3016, 4298. Azul 2781, altímetro agora 1016. 1096, azul 2781. Mike Juliette Charlie, controle Salvador, sem identificação dessa via chegada TPIP 1 para o nível de voo 060. Ajuste ao altímetro 0017. 017-060 na TPIP 1, o Mike Juliette Charlie. 6313, desça para 4000 pés, altímetro 0017. 4.0917, Telema 310, chama agora o centro Recife. 125.45, caso negativo 126.85. 2545, negativo 2685, obrigado, boa noite. Falou. Santana 6313, vetoração para sequenciamento esquerda, proa 215, limite a radial 120 de Salvador. Esquerda, proa 215, limite a radial 120 de Salvador, Santana 6313. Correto. Tango Mike de Juliet Charlie, desça para 4 mil pés, altímetro 1017. 4 mil, 1017 descendo, Mike de Charlie. Está presente autorizado, voar direto usando, desça para 2 no pé, reposto estabilizado. Autorizado para aproximamento elétrico Zulu, pista 28. Vai bater o perfil devido à performance, reposto estabilizado 4298. Azul, estabilizado. Para evitar tráfego, para manter o perfil da chegada, que completa esquerda para a 200. Azul 2781 estabilizado. Azul 2788, torre 118, decimal 95. É o azul 2781, chama a torre 118, decimal 95. Azul 4298, informa o tráfego agora, posição de 2 horas, 12 milhas, rumo sul. Passando o nível 055, ele foi para 4 mil pés, Airbus 320. No caso de desvio, faço desvio pela esquerda. Previsual para o tráfego da zona. No momento tem uma chuva leve sobre o campo. Reporte avistado. Sente reporte avistado. São agora produção de 2 horas, 1,0 milhas, rumo ao nordeste, passando o nível 055. Para 2 no pé, Embraer 190. Azul 2781, a intensidade da chuva agora moderada. Sente. Chanel 313, desça para 3 em 100, altímetro 0 no 7. 3 Romeu, Montana Pro, confirma Charme 313. Charme 313 para o localizador, curva direita para o 305, resposta estabilizada. Direita para 305, autorizado localizador, campo estabilizado, descendo 3 mil pés, no Charme 313. Correto, direita para o 305. Pessoal? 2781, pouso autorizado na 28, vento 210 graus, 13 nós. Primeiro pouso. Cada 303, está autorizado o sinal para cima da Teleta Zulu 18, desça para 210. Reporte visual contínuo, tráfego formado anteriormente, agora 7 milhas. Pesado, descida 2 mil pés, GLS Zulu 22, desce para 2 mil pés, Oceana 6313. Está no controle? Confirma pra gente o X-Ray ou o Zulu da 28? Aliás, o Zulu. É o Zulu ciente. Próxima esquerda, Libra, chama o solo em 1219, azul 2781. Estabilizado, azul 4298. Azul 4298, chame torre 118, decimal 95. 295, boa noite. Chame 6303, completa direita para 320, reduz velocidade 1709. Direita 320, 179, chame 6303. 98, informo pista molhada, uma chuva leve no momento sobre o campo. O ajuste no 017, informe a distância. Reporte a distância. Chama 313, reduza para velocidade de aproximação, chame torre 118, decimal 9. 3295, chame 313. 3113, final ILS 22. Ok, o Xenia 313, você segue um tráfego da Azul, um Embraer, pista molhada, ajuste 10 no meia, chuva leve, de leve a moderada sobre o campo. Excelente, 4298, avista o campo? Avistou 780. Ok, pouso autorizado na 28, vento 210 graus, 08 nós. O navio copiou. Xené 6313, recebe a tua e confirme. Afirmo, Xené 6313. Eficiente, a aeronave da Azul tocando agora a cabeceira 28, aguarde apenas a pista livre. Continua a aproximação, Xené 6313. Ô, Azul 4298 vai livrar apenas com a informação da aeronave. A retaguarda está com chuva forte, próxima cabeceira e com pouca visibilidade. Ok, obrigado. Vento bem forte da esquerda. Obrigado. Azul 4298 no solo 06, solo 2119. 219, boa noite, obrigado. Azul 4298. Xené 6313, avista o campo? Afirma, avista, Xené 6313. Que é autorizado o pouso na 28, o vento 200 graus, 139. Desde o pouso, Xené Tráfego Salvador, boa noite. Com 9082, 510-3, para autorização. A 313 no solo 07, ao livrar à esquerda, chame o solo 219. Livrando à esquerda, 219, estabilizado ILS da 28, baixou e travou, Mike Juliet Charlie. Apatango Mike Juliet Charlie, chame por 118 decimal 9. 1895, boa noite Charlie. Boa. Tipo Apatango Mike Juliet Charlie, estabilizado ILS da 28. E para matar o Mike Juliet Charlie, informe avistando o campo, o ajuste 1-0 no meio, pista molhada, foi reportado de chuva forte aí na final da 28. Informe avistando o campo. Sim, a gente vai informar avistando o Mike Juliet Charlie. Avistando o Mike Juliet Charlie. Está passando o Mike Juliet Charlie, tráfego avistado, pouso autorizado na 28, vento 200 graus, 15 nós. Livre pouso na 28, Mike Juliet Charlie. O Mike Juliet Charlie no solo 13, ao livrar à esquerda, mantenha a posição antes da alfa e chame o solo 21.9. Eu fico atento à aeronave da Gol que está na alfa. está modulando a torre, a frequência está ininteligível. Se foi o Papatango mais Juliette Charlie, chame o solo, 219, novamente. Salvador, boa noite. 5974, livro 220, descida para 160, informações. 5974, controle Salvador. Sendo a identificação dessa via, chegada repite para o nível voo 070. Ajuste o altímetro no 017. Entre via, chegada repite para o 070. 5974. Sorri, boa noite, Gona 096, ponto espera pronto. Gona 096, autorizado decolada 28, o vento é 220 graus, 159. Teve decolagem 28, Gona 096. Gono 096, decolado ao Zuno 9, controle 1208. 208, boa noite, 096. Controle, boa noite, Gono 096. O 1096, contato radar, na decolagem, sua vez será mão de transição frota para o nível voo 370. 370, mão frota, Gono 096. Prossiga. Lex Zulu November, confirmando seu painel visual. Puxa 28, desça para 2500 pés, altímetro 1.06, reporte visual com a pista. Sim, está autorizado o IRS X-Ray, informarei avisar o visual com a pista e a descida 2500 pés. 5974, você poderia confirmar as condições atuais de meteorológicas? Certo, 700 pés, visibilidade 6 km. Ok, muito obrigado. Controle de Salvador, gol 1246, boa noite. Formação Alfa, descendo para o nível 160. Solicita Sierra Victor 361. Pode voar no 246. Aciona a identificação dessa para o nível 050. Ajuste o altímetro no 06 da presença autorizada direto de Sierra Victor 361 para final do procedimento LS X-Ray, ficha 28. Gente, descendo para o nível 050, na posição Sierra Victor 361, o gol 1246. 600, descendo até 180, informação. Azul 4235, controle Salvador, sem identificação desta para o nível 060, está autorizado a chegada e pitch, altímetro 1016. 7, desce até 060, mais pitch. Poderia voar também o 361? Autorizado, serviço 361 no azul 4235. Iniciei redução para 250 mais. Reduzindo para 250, na torre do Sierra Victor 361, azul 4235. Beto, tô indo. Ok, o teto tá bem estável, né? O tempo tá instável. A qualquer momento pode ser que dê uma melhorada, aí eu lhe chamo para acionamento, ok? Aguarde mais um instante. Gol 1096, chama agora o centro Recife 125, decimal 45, caso negativo 126, decimal 85. Recife 2545, 2685, obrigado, uma boa noite, 096. Bom.